6258, Scoffer aí dentro. Desça e mantém o nível 0. Desça para 2000 pés e chegar a Mari. Oxené 6228, identifique. Salvador, o gol 1805, pronto para o táxi, POB 1104, 2 horas e 40, Maceió. Autorizado à direita, informe no ponto de espera pronto, 1805. Toma no ponto de espera pronto, 1805. Nove meia, solo aos 15, táxi via táxi Eco Alfa e Índia para o portão 03. Eco Alfa Índia, portão 03, gol no 896. Eco Alfa Índia para o 03, o gol no 896. Aracaju, 300 Bravo, posta Copa. 9971 livre decolagem, 100 graus, 109. 1714, 230 Aracaju aprovado, decola no zero, curva esquerda, subida Puca até Jamo, após direto Aracaju. Controle 119.8, aciona 5007. Autorizado 230, saída de Puca até Jamo, após direto Aracaju. 1980.2307, vou transpondo, gol 7. Correto, Jamo, pronto acionamento, gol no 7 no 4. Salvador Tower, good evening, this is Webjet 5899, and we are established ILS runway 10, visual. Bem-vindo ao Webjet 5899, check land gear, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Yeah, we'll check landing gear, 99. Federal 9971, decolada 17, controle 119, decimal 8, bom voo. Yeah. Federal 9971, perfil da EL. Ponto espera, pronto. 805, mantém o ponto de espera após a passagem do tráfego na final, autorizado a alinhar e manter. Quando fogo ali, mantém. Webjet 5899, we just passed out to Mike and Theodore Lock, visual. Roger, clear to land runway 10100 degrees, 12 knots. Clear to land, 5899. Charlie, faça um check no seu equipamento. Juliette Romeu no pátio 3, posição 6, muito grato e bom serviço. Tente, bom serviço. That's 5899 on the ground at 20, taxi into April number 3. Taxi to April number 3, we have jet 5899. No. 805, livre decolagem, 100 graus, 109. Decolagem, voo 180. Jet 5809, bom dia, aciona identificação, chegada a Mari, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 10 no 3, é o número 2 na aproximação, 5809. Alternativa desça para 3 mil pés, na chegada Mari, como número 2, ajuste de altímetro 10 no 3, é o número 5809. Torre Salvador 35317, posicionamento, pátio 3. 317 aguarda tráfego da Webjet ingressar neste pátio, assim que o mesmo estacionar, autorizado por Chamtax. Aguardando a passagem do tráfego da Webjet, após a passagem do mesmo, está autorizado por chamar ataque. Gol no 805, decolado aos 22, controle 199.8, bom voo. Obrigado, bom serviço, até amanhã. Sul de Salvador, 805, boa noite. Boa noite, Bruno 805, contato radar na decolagem, subindo mantém nível 370, saída PUCA. A possibilidade do 39? Vou coordenar com o Recife, só um minuto. Ok, PUCA, aguardando 39. Gol 805. Gol 805, negativo 390. O centro formou para o senhor manter a sensação 370. Ok, obrigado, 370. Ao 9971, no Chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. Bom dia. 251, 3325. Quatro, 4148. faça 200, farol no 60, Rosemary. Azul 4148, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 050, o ajuste de altímetro no 013. Mari, desce para o 050, azul 4148, liberaria a velocidade, Mari? A velocidade está mantendo agora, 4148. 300 não é mais, não vai ser necessário não é mais, as 4148 vai cumprir a edição, 250. Obrigado. Ok, tem um tráfego à sua frente, 12 horas e 14 milhas, com 250. É, eu observei ele aqui, se quer, está retido, 4148. Muito obrigado, amigo. Nada. Rocha D6258, seu autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Reportará 6258. Centro solicita que o seu voo direto Natal. Está presente, direto Natal, voo 805. 20, pronto, cópia? Pronto. 190 Aracaju, recolagem da 10, curva esquerda, subida Puca até Jamo, após direto Caju, controle 199 próxima 8, aciona 5014. Aracaju 190, recolagem da 10, curva esquerda, Puca Aracaju. Aracaju, Aracaju, 198, 50, 14. Pronto, na LS 6258. 2583, senhor marcador externo, autorizado no sinal LS, torre no 86. 86, Torre Salvador 35317 com 79, 3,50, alterna São Luís para o táxi. 9,350 São Luís, táxi via Juliette Alfa, informe no ponto de espera pronto 35317. Juliette Alfa informa no ponto de espera pronto, o 35317. Torre, muito boa noite, o Xanero 6258, uma milha do externo. O Xanero 6258, boa noite, vento 100 graus, 10 mais, ajuste no 0 no 3, livre pouso pista 10. Livre pouso 10, 6258. Para informação, Robson 44, à sua direita, está finalizando a cobertura do Festival de Verão de Salvador, sem interferência na aproximação final. Gente, tem um descanso. Boa noite 05, chame Recife, frequência 12545, alterne 126.85. Boa noite 05, bom dia. Obrigado, bom dia, chamará 12543. Salvador, cordial boa noite, TAM 3226. Autorização de tráfego para Natal, nível 390, eu tenho a Bravo. 370 já aprovado, copia? Afirmativo, meu senhor, prossiga. 370 para Natal, apesulou no zero, decola no zero, curva esquerda, subida Fuca, transição Zipar, controle 199.8, aciona o 50 no meia, TAM 3226. 3226, sim, autorizado Natal, nível 370, apesulou no zero. Decolada 10, curva esquerda, Fuca, transição Zipar, 1198 é a saída de Salvador, 50 no meio, transponder, TAM 3226 no gate 7. Confirmo nível 370, chame pronto para acionamento. O 370, senhor, afirmo. Informarei, tá? 3226. 2, Salvador, é o gol 1994. 1994, prepare Puca Jamo, direto Maceió, aguardando cópia. A Puca Jamo aguardando cópia, gol 1994. Boa noite, tá? 3170, identifique, chegada a mar e desça até o nível 060. É o número 5 na minha dúzia. 5 para pouso. Salvador, o gol no 714, tem 132, após 2 horas e 10 de autonomia, alterna Recife, aponta para cá. Taxa direita, informe no ponto para pronto no 714, ajuste agora modificado neste momento para 1012, 1012. Sim, taxa direita, informe na próxima ponto espera, agora ajustando para 1012, gol no 714. Janeiro 6258, solo aos 30, táxi via Foxtrot Alpha, informe antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Ok, na sua escuta. No 7, livre decolagem, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre decolagem, 35 a 13 na 7. Gol no 7, no 4, pronto, ponto espera da 10. 7 no 4, ali mantém pista 1-0. Ali era manter 1-0, gol no 7, no 4. No 994, cópia. Escuta, prossiga. Maceió 350 aprovado, decolo no zero, curva esquerda, subida Puca, Jama, pós direto Maceió, controle 1-1-9-8, transponder 5023, gol 994. Autorizado a nível 350 para Maceió, após decolagem, executa Puca, transição Jama, pós direto Maceió, controle 1-9-8, transponder 5023, gol 1994. Correto, Jama, para funcionamento. Porta lá. 3-1-7, decolado às 3-2, controle 1-1-9-8, bom voo. 1-9-8, grato, boa noite, 5-3-1-7. Salvador, boa noite, trip 5-3-1-7. Boa noite, trip 5-3-1-7, contato radar na decolagem, subiu, manter o nível 380, sai da Momo. 380 na Momo, 5-3-1-7. Objeto 5809, passa a posição Duna, autorizado, final LS, e agora com a torre 1-1-8-6-12, é bom pulso. 8-6, muito obrigado, agora. 7, pushback e acionamento. Aguarda a passagem de ordem 2318 da Avianca, retaguarda, após inicie, chama táxi, 3226. Passagem do 318 Avianca, inicie, informa o táxi, então 3226. Voo 714, livre decolagem 100 graus, 10 mais. Livre decolagem, voo 714. Firme para o 5307. Nativo, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, 5307. Azul 4148, desce para 2000 pés, ajuste 1012, está autorizado pela LS. Reporte no localizador estabilizado, reduza para aproximação. 4148, reportará reduzindo. Torre Salvador AD 5809, estabilizado LS 1064. 3264, desce para 3000 pés, ajuste altímetro 1012. Voo 714, decolados 34, controle 119, décima 8, bom voo, boa noite. 198, obrigado. Web 5809, vento 120 graus, zona 09, livre pouso, pistão no zero. 14. Cruzando 1.400. Copiou, muito obrigado. Confirma a sua direita, seu eixo de aproximação, sem causar interferência na aproximação final. Existe um Robson 44. 8481, 80, Bruno 78, identifique, chegada Mari, desce e mantém o nível 070. 4178. Chegada Mari, desce e mantém o nível 070, 8481. Controle Salvador, gol no 7 no 4, saída pouca, tá passando 2.200. Controle Salvador, copia o gol no 7 no 4? 7 no 4, contato radar, suba para o nível 230, saída pouca. 230, saída pouca. Ele é só azul 4. Autorizado 190 pro gol no 7 no 4? Turno 48, se autorizado sinal LS, torre 18612. 186, azul 4, turno 48. Controle Salvador autoriza o voo no 7 no 4, nível 190. No 7 no 4, está pedindo final de 190. Afirma, senhor. 190 pro voo no 7 no 4. Vai só um minuto. Então, 3264, Salvador. Prossiga. Para 2000 pés, o ajuste 1012. Está autorizado o sinal LS, reporte estabilizado. 2012, autorizado o sinal, e LS chama estabilizado. Então, 3170, desce para 3000 pés. O ajuste 1012. Azul 4178, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4000 pés, 012, azul 4178. Salvador, está 3520 por estacionamento no 08. Portão 8, aguarde para o pushback acionamento, então 3520. Aguarde. Jet 5809, Solos 37, táxi autorizado via Foxtrot Alpha, informe antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Afirmativo, táxi viu autorizado via Foxtrot Alpha, informante da Juliette para o pátio principal 5809. Quatro, vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso pista 10, azul 4148. Livre pouso, 4148, da azul. 94 Yutan 3520, aproximadamente 3 minutos para ambos iniciarem um push. 994 seguinte. Silêncio 3520. Para o Alfa Romeo 362. Para o Alfa Romeo 362 e autorizou a nível 190, voo 1794. Salvador, voo 606. 606, pronto cópia? Afirmativo, pronto cópia. 390, Campina Grande, Apesulo 10, decola no 0, curva esquerda, Puca, transição Zipar, controle 1998, aciona 5026. 390, com Pan Plano, Apesulo 10, decola curva esquerda na Puca, Zipar, 5026, o transporte voo 606, 298, controle. 119, 1198, o controle, chame para o funcionamento, 1606. 1906. Ah, essa formação aqui está em obras ou não? Se não juntar e frear, provavelmente vai continuar aberto até a última utilização. Ok, gente. Nós estamos prontos para puxar o funcionamento, portão dele. Autorizado, chame táxi. 3226, 1984, moto, 245, Fortaleza. Frequência 12545. Alterne 1, 2, 6, 8, 5. 1, 2, 5, 4, 5, 2, 6, 8, 5. Boa noite, 5, 3, 1, 7. Boa noite. 09, está na alta, antes da Juliette. 5809, mantém a posição antes da Juliette. Sede passagem Airbus da TAM, após ingresso, portão 10. Afirmativa, mantém a posição antes da Juliette. Sede passagem Airbus da TAM, após a passagem, portão 1-9-0. Azul 4148, seu Solos 41, táxi autorizado via Alfa. Informe antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Alfa antes da Juliette, reportará para ingresso Azul 4148. Gol 1994 e o TAM 3520. Aguardarão a passagem de Boeing 737 da Web a retaguarda, após iniciam um push e chamam táxi. Gente, após a passagem do WebJet, fica a pushback para táxi com 1994. TAM 3520, após a passagem da Web, está autorizado em simultâneo com o Gol direito. Positivo. 2.6.85, gol no 7.4, bom dia. Bom dia, 1.2.5.4.5, até 1.2.8.5, gol no 7.4, tem mais. Se pronto estiver, autorizado, ingresso de decolagem, vento 1.00 graus, 1.09, está 3.2.2.6. Vai alinhar e decolar. Então, 1-0-1-3-2-2-0. Sr. Salvador, muito boa noite. Após call 0-2-4, we have information. Boa, mas level 3-7-0, request coordination direct to now. Portugal 0-2-4, stand by, it's a clearance. Expect Puka departure. Puka departure, standing by. Após call 0-2-4. Passando externo, baixado e travado, TAM 3264. 3264, continua aproximação, guarda pista livre, 1-0-0 graus, 1-0 nós. Atento a Robson 44, mantendo a direita do eixo de aproximação final, sem causar interferência, a sua aproximação. Azul 4148.